Ora, bem-vindos a todos. Bem-vindos a todos a mais um podcast. Este podcast de hoje, gravado no dia 11 de 2020. Eu tenho para aqui tanta coisa para falar que eu vou dividir isto em dois podcasts. Eu vou fazer este, o especial Terceira Guerra Mundial ou qualquer coisa. Não sei. Mas acho que vou-me focar só este, porque já tenho aqui tantos clubes para organizar que torna-se complicado até este assunto, que isto são tipo conclusões derivadas numa só semana em relação a este assunto, que, enfim, vamos... Epá, eu vou se calhar começar já a despachar clipes e vou comentando depois, em vez de dar aquelas introduções idióticas. E pronto, e apertem o cinto, porque sinto muito, é a minha opinião, dentro desta semana, reservo-me o direito a mudar de ideias, consoante nova informação venha por aí fora, mas isto vai ser um resumo muito sucinto, acreditem ou não, de uma conclusão que já tem vindo a ser derivada de há muito tempo, disto do termo da Terceira Guerra Mundial, porque eu já devo ter gravado há alguns que o início da Terceira Guerra Mundial foi no dia 11 de setembro, e eu já saltei para o fim. Isto quase que podia ser, por causa deste evento, o último podcast o terceiro e último podcast do 11 de setembro. Mas não é bem o que vai ser, mas ao mesmo tempo vai de encontro a tudo o que até já foi exposto na segunda parte, na parte financeira e económica, que é uma das bases de, aparentemente, as guerras estarem a ser fomentadas, feitas por causa do sistema financeiro do qual quem controla o valor que tu pensas que o teu dinheiro vale dentro do teu bolso acaba por dominar não só o mainstream media. Vejo muita divisão entre opiniões dentro de um assunto que é bem mais complexo na minha perspectiva, e eu vou tentar fazer o melhor trabalho que possa para expor basicamente onde é que fazer um ponto de situação neste momento, pronto, dentro da minha perspectiva, que vou partilhar. Mas a Terceira Guerra Mundial não começou com aquilo. Isto faz parte de um plano que já vem desde há muito tempo. Estamos a ferver estamos a marinhar, o Ocidente está a marinhar culturalmente, economicamente, financeiramente, em termos de qualquer perspeção de futuro, de algum tipo de esperança que possamos ter para a continuação da civilização, como a gente sabe, como é que tem sido o catalisador da evolução humana neste planeta inteiro. Daí, estarmos enlumbrando a sermos condicionados na Europa, a sermos o campo de refugiados, porque este conflito tornou-se global. Graças às novas tecnologias, os players são diferentes, tudo é confuso. Eu já passei o podcast número 82, tipo, de como a colusão em cada conflito é perante todas as nações que têm interesses inerentes e são sempre suprimidas no mainstream media porque alguém anda a puxar os cordéis acima da nossa própria percepção, e estamos novamente numa situação que é altamente emocional, que para nós, depois do 92 eu vou dizer, que para nós tem implicações altamente sérias, mas há que ter um certo tipo de objetividade e deixar não... temos que tirar uma análise que há de ser, isto é um evento histórico, isto vai ser discutido décadas por aí fora. Eu estou a tentar gravar um podcast com uma semana de acontecimento, digamos assim, porque foi há uma semana, sensivelmente, que se foi catalisado este evento, e to the best of my knowledge vou tentar apresentar as minhas dúvidas. Não vos vou trazer respostas de certa maneira, vou só vos trazer as tendências que já vêm de antigamente, porque muitos milenares, por exemplo, não testemunharam em vida à altura, e eu também sou culpado disso, quando recuo ainda mais na história, porque eu não estava lá para assistir, mas eu estava cá para assistir o evento que catalisou. Já com essa mentalidade que vocês têm, estes eventos que estão aqui a acontecer. E estes eventos que estão aqui a acontecer são muito interligados. Sempre gravei os meus podcasts num ponto de vista mais geopolítico, porque muita gente o faz bem melhor do que eu sobre Portugal. Sobre o orçamento de Estado, as declarações da Joacine, seja lá o que for. Pronto, epá, eu estou aberto a discutir isso tudo, mas é o nicho. É este nicho que eu queria agarrar, e este evento em particular foi espetacular. E eu acho espetacular do ponto de vista de dar que pensar, porque ninguém fica a ganhar. No meio disto tudo, nunca ninguém vai ficar a ganhar. Tu podes apoiar a facção israelo-americana, podes apoiar a facção iraniana, podes te confundir até porque é que alguém que tem uma discussão tem que estar obrigatoriamente agregado a um dos só lados, só porque está a apresentar factos que possam dar que pensar em relação a partir o teu coco, a fazer com que a tua dissidência cognitiva entre em conflito. Não é isso que eu estou aqui a fazer. Isto foi sempre a simplificação de coisas complexas que continuam a passar com o nosso avalo, o nosso pago de impostos, o nosso futuro hipotecado dentro de um mundo, de uma balança geopolítica em que Portugal anda a reboque sem qualquer tipo de pintelho de soberania, o que nos quase nos põe agoniados, sabendo nós o valor histórico que nós temos e a influência que tivemos no mundo, e não apreciamos isso a não ser que o Ronaldo marque um golo. É estas coisas que eu tento trazer para a mesa e vamos então começar com a música favorita do John McCain. Eu nem sequer imagino, se o John McCain estivesse vivo, o que é que ele havia agora de dizer sobre o Trump, porque nem os mídia prejuram o Trump de alguma maneira, e eu até tenho para aqui alguns clipes para que não me esqueça de passar, do Trump a ter um discurso não muito coeso, ou em termos de. Bom, a gente depois passa isso. Mas então vamos começar com a música favorita para introduzir esta dissecação da minha parte. Vou perder quatro ouvintes nos dois que me ouvem. Enfim, vamos começar com a música favorita do John McCain. Bom, bom, bom, bom, bom, Iran. Bom, bom, bom, bom, bom, Iran. Bom, bom, bom, bom, bom, Iran. Into the sand, because we can. We'll shot a Saudi tank, Iran. Well, honey, is a wake-up bomb, Iran. Bom, bom, bom, bom, Iran. E pronto, vamos então entrar no segmento da Terceira Guerra Mundial, que aparentemente começou para muitos, e depois isto é um assunto que envolve players que dividem as pessoas à brava. Vamos começar com o genérico, vamos começar com o princípio. Porque eu próprio. Psh, eu nem sei como é que vou fazer isto. Mas vamos começar com um clipe genérico do que aconteceu da CNN. Perto dos eventos, daquelas coisas que convém ficarem registadas porque podem nunca mais vir a passar porque alguém falhou no script em busca da audiência porque disseram algo que não deviam ter dito. Mas independentemente disso, estes clipes são mais já com o script em mão, por isso eu vou só dar as críticas dentro da linguagem que é usada para propagar a mensagem que muita gente, como nós, anda a cair, se calhar, um bocado por falta de. Epá, eu nem vou dizer isso. Epá, é uma análise, é o overflow, é a overdose de informação. Quase que nos convence às vezes certas coisas. Whatever, vamos lá ouvir, peço desculpa. Officials in France say that today we wake up to a more dangerous world. Democratic Senator Chris Murphy asked the question, did America just assassinate without congressional authorization the second most powerful person in Iran, knowingly setting off a potential massive regional war? So, is America safer without Soleimani this morning? What I would say to Senator Murphy is, why don't you just be quiet? Look, when has Iran ever demonstrated self-restraint? I mean, that's the question I have. So is the world more dangerous today? Maybe it's more dangerous, but when has it not been dangerous? When have we not been a target of a regime like exists in Tehran? I mean, it happens as a matter of route. Desculpem a pausa, mas este comentador, para já, dentro da pergunta que ele fez a si próprio, se o mundo está mais perigoso hoje, é pá, se calhar até está, mas desde quando é que o mundo nunca foi perigoso? É pá, olha que dissertação espetacular, quer dizer, é contraprodutiva à brava, é tipo, ok, e foi usada a palavra do assassinato, porque eu tenho que começar a contextualizar um bocado aqui as coisas. Está aqui um novo uso de uma palavra simpática, que isto é algo que vem agregado do Patriot Act, que desde que tu consigas justificar para contornares o Congresso e o Senado antes de fazeres uma declaração que alguém é um terrorista, já podes semanticamente dizer assassinar, porque Nós vamos ouvir durante estes clipes, e pá, e por favor, tomem atenção, porque é com estas palavras que as coisas também vêm um bocado ao de cima. Já se pode usar levianamente a palavra assassinato através do nome de um Estado que se acha politicamente correto dentro do contexto geopolítico mundial, de o poder fazer sem consequências nenhumas. No entanto, mesmo todo, muita gente, por exemplo, pode entrar em discussões completamente ridículas, que a gente já sabe que é uma perda de tempo, porque nem sequer é um assunto muito prioritário em relação ao que nós passamos, que é a condenação da pena de morte aos Estados Unidos. Não aos países árabes e islâmicos que fazem levianamente, até é nos Estados Unidos, porque é que ainda alguns Estados têm a pena de morte. No entanto, a pena de morte, para toda a gente que é contra a pena de morte nesses próprios Estados, diz que o Estado está a assassinar um cidadão, mas os Estados Unidos de repente conseguiram semanticamente encaixar, através da justificação do Patriot Act, faz um overpass à Constituição dos Estados Unidos e continua a ser implementada de uma maneira que até o Snowden, em termos de privacidade, tudo e mais alguma coisa, os drones que foram usados no Suleimani um dia podem vir a ser usados em nós, e isto é aquelas coisas que as pessoas às vezes estão a bater palmas à sua própria autodestruição. E como é que eu consigo continuar a dizer isto sem dizer que eu não estou a defender o Irão? É um pedregulho útil no caminho destes globalistas que ainda nos vão fazer pior, porque o Irão está lá, deixa-o estar lá, eu estou cá, deixa-me estar cá, é isso que a gente quer, deixa-o estar, deixa-me estar, não venham para cá, ninguém está a ir para lá. Não agitem esta merda, não transformem a Europa num campo de refugiados a nível mundial para servir o interesse do cão de ataque que defende os interesses de Israel com a Arábia Saudita ao lado, que é um poder nuclear que ninguém o ataca por causa dos interesses económico-financeiros, que é o que catalisa estas guerras todas. E há tantos crimes humanos a acontecer que eu desejava a todas as feministas que apanhassem um bote de borracha sem documentos e tentem se refugiar lá para protestar a vossa ideologia, por favor. Tentem, mas não. Até as pessoas que pensam estão a cair neste contexto idiótico do que está a acontecer. Já conseguimos ouvir a palavra assassinato, e eu não estou a dizer que o Qassem Soleimani fosse alguma coisa, de jeito de maneira nenhuma. Ele ainda era pior do que vocês estão a pensar. Isto é um jogo de interesses que eu já vos vou expor aos poucos. Mas vamos continuar a ouvir este clipe, porque este clipe está logo a contextualizar de início a narrativa que os mídias vão exercer a nível mundial, no mundo ocidental, e nós comemos com isso de cascata, e não caiam nesta merda. What I find amazingly brazen is the fact that Soleimani felt comfortable and he felt somewhat naive that he could simply show up in Baghdad and in his role as the leader of the IRGC and the Quds Force, he shows up and he says, hey guys, how's it going? How's this attack on the U.S. Embassy going? Absolutely brazen. And at that moment, in advance, we had built up intelligence, which was pattern of life, different forms of intelligence. And so we had this target folder on Soleimani. And this opportunity presented itself, and I'm certain what happened was we decided, the president made the determination, let's pull the trigger now. And it was, I would say, not causally linked to what occurred at the U.S. Embassy a couple of days before, other than he happened to be there checking up on what was taking place. Mas aqui o script já estava composto em relação, porque o cenário de guerra entre um conflito que está a ser catalisado a nível da percepção do cidadão comum entre os Estados Unidos e o Irão, que é uma fricção que tem havido há montes de tempo, as próprias sanções são um ato de guerra só por si. Porquê é que a gasolina aumenta quando o petróleo do Irão está embargado de entrar nas nossas bombas, por causa da especulação, obviamente, de outros países deixarem ter o mesmo fluxo? Estamos a falar mesmo em especulação, porque isto é um mercado de apostas, porque é aqui que as guerras estão assentes, é nestes interesses e conflitos e outros interesses que causam estes conflitos. Simplesmente só se alia quem tem interesse numa parte, digamos, a recursos, como a China tem feito, ou como os aliados têm feito em conflitos localizados, como os Estados Unidos andam sempre a cheirar o petróleo, que perdoam todos os crimes humanitários perpetuados em tempo real, de minuto a minuto, na Arábia Saudita, mas toda a gente bate palmas, e vários, e África então, meu Deus. Como de repente isto se torna, como foi uma reação, digamos, àquele protesto que estava havendo no Iraque, porque isto é até uma guerra que não está a ser, digamos, um conflito digamos, combatido no seu lado. Eu agora queria ver se apanhava. Ok, então agora vamos ouvir do ponto de vista dos iraquianos o porquê do protesto. Ok, porque o argumento inicial, porque isto ainda temos que recuar um bocadinho, os primeiros zunzuns que houveram sobre isto foi um contractor americano que foi ao Iraque fechar um negócio em nome de não sei quem, porque isto é sempre um negócio e estes clipes vão passar, estejam descansados. Mas o argumento mais notório a nível mediático, começa logo a enganar toda a gente, foi tipo, por causa do patrocínio deste personagem, em relação à insatisfação que existe dentro da presença americana no Iraque e, obviamente, a destruição que causaram, não vamos ser hipócritas, temos que chamar as coisas como são. Vamos ouvir então o outro lado da perspectiva, porque temos que ter alguma honestidade intelectual antes de dar as nossas opiniões, e isto é tão prematuro, até no que eu estou para aqui a dizer, mas por favor. Supporters and members of an Iran-backed group have withdrawn from the U.S. Embassy compound in Iraq's capital Baghdad after a two-day siege. Leaders of the Popular Mobilization Forces ordered them to leave, but there's a condition. They want Iraq's parliament to vote on a timeline for the withdrawal of foreign troops. Al Jazeera's Simona Faltin reports from Baghdad. They left just as they had arrived a day earlier, determined and angry, but also pleased that they had managed to deliver a message to the U.S. Supporters of the Iranian-backed Popular Mobilization Forces, who had defied the Prime Minister's orders to withdraw just a day before, now heeded the call of their leaders. While some dismantled tents and ferried away supplies used to camp the night out, the more defiant ones staged a final showdown in front of the embassy gates, burning tires and flags to the sounds of anti-American slogans. USA must get out from our country. We don't need America. We can't protect ourselves. We have more than 2 million fighters who get out, who killed ISIS, who defend their country. The attack on the U.S. Embassy was sparked by the latest U.S. strikes against Hezbollah brigades, which is part of the Popular Mobilization Forces. The majority of the crowd consisted of its members and supporters, but some here say they were also driven by what they perceive as an unjust American policy in the region. This is my land, and if you want to stay here. Esta é aquela parte que, pá, temos que ter algum tipo de empatia, porque se é o que querem, fiquem. É o que eu quero e o que nós queremos para nós, deixem-nos ficar também. Esta é aquela parte. E isto é um clipe de Al Jazeera, eu sei, mas esta é aquela parte que, pá, quê? Vais discordar se fosse em teu nome? You must understand all rights. When the American government believe and understand our rights, we can leave. Eles querem soberania nacional, é o que a gente quer. Assim eles deixam de vir para cá porque gostam de ficar lá. E assim a gente continua a viver como gostamos de viver cá porque eles não vêm para cá. Porque apesar de ser muito simpático, a gente sabe a ideologia religiosa que vem aqui por trás. E a ideologia religiosa também está na parte em que fazem uma racionalização a estes conflitos que têm uma tese religiosa. E quem é que é o mais fervorosamente religioso? Nós temos uma componente económica. E temos uma componente religiosa que está responsável pelo valor financeiro a nível mundial. E a mensagem que nos chega. Mas isto vai ser sempre muito subversivamente passado nestes clipes para bons entendedores. Então vamos voltar novamente aos genéricos. Só queria dar tipo ponto, contraponto. Porque o contraponto também faz algum sentido em alguns sentidos, pá. Venham dizer que não. A gente tem que ter honestidade intelectual, pá. Ok, então vamos lá para os genéricos novamente. Vamos para a ABC. Ouvimos CNN, agora vamos para a ABC, porque vamos ouvir o coro que é cantado, a narrativa. Mas aos poucos e poucos, no meio destes clipes, vamos ouvir falar de uma pessoa que foi à procura de negócio no Iraque, e isso é que foi a razão da. Porque nem o Cassino Soleimani, nem esse contratador, alguma vez foram explorados em termos de relevância ou importância que faziam. A parte do contratador eu não consigo Eu não consigo realmente encontrar mais informação, talvez no futuro. Mas a parte do Qassem Soleimani, isto é uma concorrência entre serviços de inteligência secretos, que até o governo iraniano, que traz uma perspectiva a alguns players que fazem parte do nosso grupo, acharem que isto foi um golpe de gênio. Não é bem um golpe de gênio. Mas pronto, vamos lá. As we come on, President Trump has now addressed the nation about that major escalation in the conflict with Iran. The U.S. drone strike targeting an Iranian military chief minutes after he landed at the airport in Baghdad. General Qassem Soleimani, the architect of Iranian intelligence and military operations across the region for decades, a revered figure in Iran, today thousands mourning and protesting in Tehran. Iran's supreme leader vowing harsh retaliation and revenge for the death of the man he called a martyr. But President Trump blamed Soleimani for the killing of hundreds of Americans and claimed he was actively plotting to kill more when he was found and terminated. The president saying he did not order the strike to start a war with Iran, but to stop one. And yet tonight, some 3,500 more troops are being sent to the region and others put on alert. ABC's chief global affairs correspondent Martha Raddatz leading us off with the timeline and the swift reaction. Ok, aqui o contexto foi laid out. Este é o contexto do mundo ocidental. Muitas mortes de americanos, muitos planeamentos, continuamos a não perceber lá muito bem qual é a base autoritária que este personagem tem. Mas, em termos numéricos, fica sempre assim um bocado de parte a morte e destruição que tem causado na instabilização do Médio Oriente, que foi quando começou a Terceira Guerra Mundial pós 11 de setembro. É exatamente isto que continuamos a perpetuar e lá havemos de chegar. Mas fica sempre libada a culpa em termos percentuais de quanto sangue jorraram, sem considerar sequer, porque por mais disfuncionais que estes países sejam, eles são tão disfuncionais admitidamente que a gente não os quer cá. Mas estar a patrocinar estas guerras de limpeza étnica em nome da tolerância que até a esquerda defende, os mídias acham que sim. Como é que é possível nós andarmos... Oh, fiquem lá. Compra o nosso telemóvel, vê lá se evolui, sei lá, não sei. I don't know. Ouve este podcast, não sei. Não, se não cortam uma cabeça. Mas, tipo, epá, então, mas o que nós queremos para nós próprios, não desejamos a eles próprios. Porque se eles querem viver na Idade das Trevas, vivam na Idade das Trevas, mas fiquem lá. Nós podemos resolver isto com trocas comerciais, mas não, trocas comerciais catalisam as guerras por causa deste contratador. Vamos a... Porque o mundo é um negócio. Aliás, o próprio mercado de armamento era capaz de ser mais bem implementado se não permitíssemos que nenhuma criança neste mundo passasse fome com esse dinheiro porque chegava e sobrava. Mas, contas, isso não interessa. Vamos ouvir mais um genérico da ABC. Mary, most members of Congress were not given a heads up about the president's action against Iran, and tonight lawmakers from both parties are demanding more information. Whit, both sides are eager to know what comes next. What's the broader strategy here, and what's the plan for if and when Iran retaliates? We do expect the full Senate will receive a classified briefing next week, and Speaker Pelosi is demanding the same over in the House. Whit? A Speaker Pelosi não gosta mais do que se não guerra. E mais uma vez, o Congresso e o Senado têm a autorização de guerra e depois aquele acto que tens que ter 30 dias para retirar ou justificar a perpetuação. Isso foi ultrapassado com o Patriot Act em 2001. Isso fez um bypass à Constituição Americana. Porra, mas ninguém se lembra. É o Tratado de Lisboa de entrada de conflito em relação à venda da soberania de Portugal a Bruxelas. Porra, mas xiça, mas há certos documentos que deviam estar bem mais registados na história da cabeça das pessoas, porque isto volta sempre um bocado para trás. Isto é exatamente isto que faz com que os mídias possam dizer que a América assassinou um homem. Só um homem. Mas não é só um homem. Antes do genérico, vamos então descrever um bocado o Qassem Soleimani. Qassem Soleimani basicamente é concorrência a serviços de inteligência secretos como a CIA, o MI6, não o MI5, o MI6, a Mossad e etc., que se financiam e não estão agregados a qualquer instituição do Estado, até além de terem budget anual atribuído por eles e ainda vendem informação que basicamente é subversiva e não defende o interesse dos países em base, do qual onde eles estão. a receber dinheiro pelas duas mãos. Mas alguém ainda tem dúvidas, até depois da porcaria daquela série do Narcos, que eu testo e buscar referências de atores, mas é preciso simplificar o discurso desta maneira à Colômbia, Los Angeles, Califórnia, Flórida, onde há mais bancos por metro quadrado para lavar o dinheiro da cocaína, Hollywood, que está sempre com o nariz branco, estão a gozar comigo, mas ainda ninguém percebeu. O nosso CIS, essa merda toda, eles juram a sua fidelidade a outro tipo de estirpe de comunidade que não pertence à percepção pública. Eles passam a vida a enganar. E o general Soleimani, depois do primeiro Desert Storm, do pai Bush, que fazia parte do Islamic Revolutionary Guards, que era basicamente os serviços secretos que podem passar a parte até dos mulas que ditam a lei, porque o sistema político iraniano também divide-se em duas facções, que têm uma religiosa muito fervorosa. Mas também não nos podemos esquecer que eles eram aliados dos americanos na frente russa quando travavam a guerra do Afeganistão, que patrocinaram o Bin Laden ao ponto de ser financiado como desculpa para ter o poderio de influenciar com que 18 hijackers, maioritariamente da Arábia Saudita, mas isso são o pretexto para ele ter morrido 7 vezes. 7 vezes até ter mesmo morrido e não haver provas ainda hoje em dia que ele foi assassinado, porque ele morreu de insuficiência renal pouco depois do ataque, perto do Natal. Epá, isto, o mundo registra historicamente certas coisas que não vale a pena. O Qasem Soleimani fazia parte depois desse progresso militar e, obviamente, ele operava em operações negras como todos os serviços secretos que nós conhecemos, França, Alemanha, Rússia, América, Israel, pô, Arábia... Ele era concorrência, ele era como uma SAD de um grande clube que estava a posicionar-se com a sua influência no Estreito Hormuz, com a construção de um oleoduto que tem que passar pela Turquia, com o combate aos embargos, com um smartphone no bolso para o míssil bater na testa, como um beacon de GPS. Isto é, basicamente é concorrência. E se vocês não acreditam que é concorrência, deixem-me passar mais dois genéricos que eu já vos volto à concorrência dos serviços secretos, porque os genéricos também têm algo de bom a dizer, porque depois vamos ver o ênfase como representantes da CIA nos Estados Unidos tratam este, porque já nem se pode chamar general, porque ele era um private contractor, como muitos private contractors há em todo o mundo. Mas pronto, isto é uma conveniência geopolítica de outra natureza. But today in Iran, where Soleimani was one of the most influential figures, revered by many, there was outrage. Thousands taking to the streets, chanting down with America and revenge, revenge. Tonight, 3,500 additional U.S. forces are headed to the region. That means close to 5,000 have been dispatched in the last week alone. After Iranian-backed militias attacked the U.S. embassy and earlier killed a U.S. contractor in Iraq. Iran's next move is not known, but... Oi, já ouvimos uma menção do contractor. E mais uma vez, porque raio é que o teatro de guerra está a ser no Iraque? Porque o Iraque teima em não... Lá está. É quase como, ironicamente, ninguém quer um Saddam Hussein no mundo, mas ele parecia que sabia gerir o país um bocado melhor dentro da nossa compreensão ocidental. E eles estavam lá tão bem, agora vivem entre nós. Por causa desta instabilização que começou em 2002, que o Colin Powell até se retirou da vida política e largou as suas credenciais militares porque ele levou um frasco hipotético de anthrax para a ONU para justificar algo que ele próprio sentiu-se mal com ele próprio e fez parte do Desert Storm em 91. Vale a pena. Isto está tudo interligado. Isto não é um assunto que começou hoje. As pessoas não se podem focar assim. Retaliation is almost certain. Martha Raddatz with us live from Washington tonight and some strong words from Iran's supreme leader. That's right, Whit. The Ayatollah saying a harsh vengeance will be awaiting the criminals who tainted their hands with the pure blood of General Soleimani, with Iranian officials warning the revenge will come at the right time and place. And while President Trump is insisting he is not seeking war or regime change, he is warning the Iranian regime tonight that their aggression must end, and it must end now. Whit? Estes Ayatollahs e estes mulas que fazem parte... Epá, pelo menos no tempo do Yahmoud Ahmadinejad e Dejad, as coisas eram um bocado mais... Parece que o Irão tentou se encaixar num pacote combater essas sanções, mas não valeu a pena. E depois estes líderes religiosos têm uma influência em segunda parte a seguir ao poder do próprio governo, porque há a polícia religiosa. Eu não estou a defender o Irão, aquilo é horrível, eu só quero que eles fiquem lá e resolvam lá as merdas deles, mano. Deixa-os lá estar, a gente também chegou aqui assim como... Jesus, é, depois vêm todos para cá a sobreverter tudo, porque temos a esquerda toda a dizer não, aceita-os o caralho, meu. Vai tu viver para o meio deles, meu, e depois vem-me cá dizer qualquer coisa daqui a 6 meses se ainda tivesse uma cabeça em cima dos teus ombros, meu. Está a brincar comigo, ok? Está a brincar... Isto é estúpido, isto é uma insinuação autêntica. Pá, isto é um... Aqui é que é a parte que o Qasem Soleimani e os mulas estavam mais de acordo entre eles próprios, porque têm uma fervorosidade religiosa, ideológica, económica e financeira e de obtenção de poder. São os psicopatas, sociopatas de merda que obrigam à chibatada o convencimento das populações para fazer algo. Este mula que até o Trump trocou tweets com ele para, tipo, acertarem, tipo, publicamente, o contexto em que isto havia da narrativa ser passado ao público. Esta é a parte que tem uma certa piada, porque o Qasem Soleimani estava mais ligado à parte religiosa por causa da subversividade que ele ia operar como um exército privado. Daí lá está, há certas operações da CIA, há aqui uma analogia, há certas operações da CIA que são atribuídas ao governo americano. A Baía dos Porcos com o Kennedy foi daquelas primeiras coisas que, tipo, o poder oficial não entrou em conjugação com a pressa do poder subversivo do contratual particular. Isto é um exemplo básico. Isto foi exatamente o que aconteceu, mas com o aval do poder presidencial, por causa da concorrência a que podiam ter feito. E vocês já ouviram aqui o tal contratador. Isto é só negócio. Até se calhar podia ser um chinês em nome dos Estados Unidos, porque os pormenores deste contratador, para mim, falham-me tanto. Mas isto foi a tese inicial, não foi os protestos. Os protestos no Iraque contra a embaixada sempre foram... até patrocinados de alguma maneira financeiramente pelo governo do Irão, porque eles também estão a lutar a guerra com a guerra que está a ser lutada contra eles, que é financiar facções para criar instabilidade. Só que o problema é que nós defendemos os que estão a provocar uma instabilidade de uma forma tão maciça, porque têm um financiamento tão grande dos mídia, dos bancos, da soberania, todos os Estados que são aliados, agregados a este sistema financeiro do dinheiro inventado que vem daquele Estado, tem o interesse todo sempre dentro desta instabilização, porra, estão a falhar a perspectiva, caramba, de tornar a Europa o maior campo de refugiados a nível mundial, em que nunca vai ficar interpretado nos livros de história como um Auschwitz, apesar de nós ficarmos de rastos, porque as nossas casas, que são um luxo, para esta gente que nunca se preocupou em construir uma sociedade e desenvolver uma cultura, porque são os maiores racistas e xenófobos, que só odeiam eles próprios, e nós, os tolerantes, estamos a abrir as portas à nossa própria autodestruição. Temos as melhores celas nos nossos campos de concentração. Só que o que está reservado a nós, portugueses, a perpetuar esta ideologia, enquanto não compreendemos o que realmente anda a acontecer e a estarmos sempre a encaixarmos na gaveta simplificada intelectualmente do A e do B, estamos fodidos. Estamos a pagar pelas celas de luxo para quem vai nos destruir a vida. E nos livros de história há de ser sempre um espetáculo. Há de ficar sempre bem limpo, bem interpretado, bem justificado. Nem que até venham ao de cima as mudanças climatéricas. Isto é horrível. Vamos ouvir mais um genérico. É o último para acabar, eu prometo. Porque cada um que diz, cada um que fala, todos dizem merda. President Trump tonight calling Iranian General Qasem Soleimani the number one terrorist anywhere in the world, saying he ordered his death to save American lives. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. Soleimani's end was swift and shocking. Landing at Baghdad International Airport, he climbed into a convoy of SUVs, unaware that American drones were tracking him overhead. Minutes later, as the vehicles were exiting the airport, a fiery blast, missiles from the drone striking their target, shredding the vehicles and leaving Soleimani and several others dead. The image of his bloody hand with a ring quickly circulating, the ring he always wore. Uau, que poético. Mas lá está. Lá damos nós a complacência a ações que são altamente criminais, porque se fosse o reverso, e já vamos à parte do avião, havia de ser tipo uma jogada na peça geopolítica absolutamente com um impacto diferente a nível dos mídias ocidentais para moldar a nossa mentalidade, que andamos mesmo a reboque não sei do quê. Meu Deus. Agora vamos ouvir, por exemplo, em relação... Vamos ouvir, e eu vou ter que contextualizar isto dentro da minha perspectiva. Corrijam-me se eu estou errado. Eu não tenho a voz da razão. Estou só a partilhar as minhas dúvidas com vocês. Eu não estou a dar respostas. Eu só estou a dar pensem nisso. Porque estas coisas foram ditas e a gente não pode estar sempre a triar a seleção da informação que nós queremos. Mas eu realmente... É o meu podcast. É um bocado bias e vou chegar à conclusão que eu estou a marinhar a chegar até lá como os globalistas estão a marinhar a nossa destruição. Agora vamos ouvir a opinião de um representante da CIA, dos Serviços de Inteligência Secretos, privados, fora da Constituição, podem agir de formas subversivas, que o fizeram desde sempre, implicados até, não estou a falar da máfia judaica do Meyer Lansky, mas estiveram implicados na máfia, sim, é só uma máfia, do próprio assassinato de JFK, por razões que já tiveram a ver e tocavam um bocado na implicação que eu vou-vos trazer. Vamos ouvir a CIA ser subversiva, como os serviços de inteligência e secretos são especialistas no fazer. Nós ouvimos a narrativa dos mídia para consumo normal. Ora, para consumo normal, como é que os mídia operam? Para atingir a sua maior parte da audiência, para distribuir a sua propaganda, apelam ao denominador comum mais baixo. Apresentam o maior inimigo do mundo, ou o segundo maior inimigo do mundo, consoante o reporte que vocês já ouviram aqui do Qasem Soleimani. Pessoa que, se nós saíssemos à rua há um mês atrás, e até me perguntassem a mim por este personagem, eu ficava tipo... Hã? Ninguém sabe. E de repente é o primeiro ou segundo maior inimigo do planeta. Epá, eu perdi esse telegrama. Uau, assim de repente, ok. Ai, uau, agora vou ter que tipo aprender sobre este gajo porque eu sou um obcecado pela merda que se passa à minha volta. Já, yeah, vou aprender. Mas obviamente não posso deixar ficar surpreendido de repente este personagem ser uma coisa... que saiu do obscuro. Epá, imaginem vocês gravarem uma música de copoar a fazer o twerk e tipo, e de um dia para o outro, é este gajo, epá, tens a vida feita, one hit wonder. Estas coisas acontecem de repente de uma maneira, e depois, tipicamente, os serviços de inteligência secretos, como é que fazem? Apanham a parte dos céticos, porque eles operam na subversividade. Então fazem o quê? Em vez de dizerem que ainda bem que o gajo morreu, porque isso já o mainstream media está a dar aos burros, eles dizem que ele era um gajo de alto valor para completar o ciclo de identificação do personagem, porque eles próprios tinham um interesse, porque ele era concorrência, ele tinha o poder de atacar, condicionar o Estreito de Hormuz, não só... Na parte, porque é uma componente comercial mundial importantíssima, isto é só um pormenor, não é a totalidade, okay? É só um pormenor. mas ele tinha a influência de o fazer à rebelião do governo iraniano, mas com o patrocínio dos mullahs, e havia de o fazer por interesse pessoal e agrupamento de poder financeiro e de poder geográfico, que é algo que um Estado muito interessado naquele sítio não havia de permitir fazer. Então o cão de ataque saltou para a frente. Isto é a minha percepção. Estou a ser bias, é por aqui que eu vou. Mas vamos ouvir então como é que os mídias se complementam dentro de uma contradição que no subconsciente encaixa e engana a população, a simplificar o assunto. Obviously a dramatic development for a complicated region. Here to break it all down is Kenneth Pollack, a former CIA intelligence analyst who's now at the American Enterprise Institute. Thanks for being with us. It was a pleasure, Laura. So you wrote that General Soleimani was like a combination of Lady Gaga, James Bond and Rommel all rolled into one. How significant is the moment of his death? Very significant. He was hugely important for Iranians. He was extremely popular within Iran. He was a critical element of the Iranian leadership, arguably perhaps the second most powerful man in Iran. Pronto, ok. Onde é que ele andava este tempo todo? Onde é que ele andava este tempo todo? Toda a gente tem na ponta da língua, pelo menos, Soleimani. Qasim Soleimani. Mas pouca gente consegue dizer Ahmad Rahman e Dejad, na altura que ele estava lá. E este é o segundo. Toda a gente sabe dizer Bin Laden. Toda a gente sabe dizer Saddam Hussein. Toda a gente sabe dizer. Mas ninguém... onde é que este gajo andava o ano passado? Eu nunca falei dele nos meus podcasts. Eu nunca o encontrei. Nunca blipou no meu radar como o avião ucraniano com o míssel. Porque isto... Enfim, parece que sim, mas a gente já lá vai. Mas pronto, acho engraçado, de repente, pretextos, e onde é que ficou o tal contratador, porque isso era um pretexto tão, enfim, fraco que, pronto. Então vamos continuar a ouvir a CIA a cobrir o outro lado, a dizer que, de certo, subversivamente, ele é tão bom, que ainda bem que está morto. Yet, previous US presidents, when given the opportunity to kill him, passed on it because they were fearful of what it would unleash. So what could the consequences be this time? Well, this is the problem, Laura. We don't know. But you're absolutely right. Previous administrations certainly thought about, may have had opportunities, as they characterized it, they passed on those opportunities because they didn't know how Iran would respond. And it's dangerous business for states to start killing off each other's highest level leaders. We probably wouldn't like it if the Iranians killed off someone like a Mike Pompeo. He's more or less equivalent to Qasem Soleimani in their system. Isto é género atiço. Acho que os serviços de inteligência fazem bem. Eles não sabem o que é que pode acontecer quando eles próprios causam a instabilidade por canais que passam por baixo da percepção pública e são condicionados numa narrativa mediática. Ótimo. Ele não sabe, mas põe uma implicação analógica de que se matassem um dos maiores respeitados generais que fazem parte da decisão de comando do complexo militar industrial americano que ataca a mão de Israel em muitas instâncias, para proteger os seus interesses como desculpa, mas a gente já dá a volta a isto tudo. É isto que é feito, é este o discurso subversivo que condiciona logo os dois lados. Isto é a minha análise. Vocês não levem a mal. Porque, por exemplo, nós podemos ir... Agora vamos para o Democracy Now, o que é um canal que, apesar de se chamar democracia, às vezes tem um discurso mais republicano, mas vamos continuar a... Vamos continuar a dissecar este assunto antes de tirar algum tipo de conclusão. The United States has assassinated the Iranian commander, Major General Qasem Soleimani, in a major escalation of... Novamente o uso da palavra assassinar. Eu vou rebobinar um bocadinho o clipe só para ouvirem. Novamente o uso... Estão-nos a programar semanticamente. Isto é outra questão. States has assassinated the Iranian commander, Major General Qasem Soleimani, in a major escalation of the conflict between Iran and the United States, which now threatens to engulf Iraq and the Middle East. President Trump authorized the drone strike that killed Soleimani at the Baghdad International Airport. It killed also four other people, including a high-level Iraqi militia chief. This happened Thursday night, U.S. time, Friday morning in Baghdad. General Soleimani has long been one of the most powerful figures in Iran. He was the leader of the Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force, Iran's powerful foreign military force similar to a combination of the CIA and U.S. Special Forces. Iran called Soleimani's assassination an act of international terrorism. De certa maneira, abateram a concorrência dentro do que eu estou a tentar contextualizar. Mas foi ótimo. Teve aqui um background, portanto, ele sempre foi serviços secretos de inteligência em que os próprios governos têm que pagar por uma informação que é basicamente falsa, muitas vezes, para proteger os interesses das ações negras, destes black ops que acontecem. O Estreito de Hormuz e o óleo e tudo que vinha da Turquia tem muito a ver com isso. Vamos continuar a ouvir, porque as guerras, como nós já sabemos antigamente, mesmo as que definiram a nossa história, a nossa pátria, o nosso território, tinham várias razões. E nós, isto é só uma semana, a gente não pode estar já. Mas temos que ter dúvidas, não podemos ter certezas neste momento. Welcome to Democracy Now! Trita Parsi, your response to the assassination of Soleimani. I think a couple of former Obama officials on TV yesterday put it best when they said that this is an act of war. And it's an act of war that took place without any consultation with Congress, any approval from Congress, any authorization from Congress. It's fascinating to see that the last couple of days, Pompeo has been spending a lot of time talking to the foreign ministers and the leaders of Saudi Arabia, the UAE, and Israel. And not until today did he actually start making phone calls to the Europeans and others. So this is something that is going to be a major point of escalation. It's a decision. Desculpem, eu interrompi a cena. Mais uma vez, este analista, obviamente marxista, de esquerda, democrata, whatever, vem logo com a cena ao de cima. Já não condenou o uso da palavra, foi assassinado, porque ele está tão preocupado com a vida humana. Mas, ao mesmo tempo, avançou certas justificações que são absolutamente horríveis. Vamos rebobinar um bocadinho, que eu vou-vos dissecar mal. Que a couple of former Obama officials on TV yesterday put it best when they said that this is an act of war. Ok. Aproveitamento político. Completamente. Este homem está a pedalar a agenda democrática porque... Eu vou especular, vou-me dar ao direito de especular. Se a Hillary Clinton estivesse no poder e os democratas não tivessem tão fodidos, eu tenho alguma especulação sobre o Seth Rich, mas eu queria guardar para uma segunda parte. Se isto não fosse tão condenável, eu diria até que, além desta catalisação de percepção mediática que é a Terceira Guerra Mundial, porque eu continuo a dizer que quando aquele avião aterrou num arranha-céus, pum, começou a merda. Se não fosse assim tão mau, para já, o que é que eles estão a defender? De certa maneira, em termos de humanização. E se a Hillary Clinton tivesse tido o assento que causa esta instabilidade toda que dura há anos do impeachment do Trump? Eu diria que a Hillary Clinton, por esta altura, num universo paralelo, além de já ter catalisado um conflito com o Irão há mais tempo, a Coreia do Norte também estava envolvida ao barulho. E tudo o resto como está. Mas sou só eu a especular, porque este gajo vem defender para aqui umas políticas que os democratas até subentendidamente patrocinam. E este é o momento que ninguém fala mal do Trump, porque guerra, venha guerra. Morte, sangue, corpos, uau! Autodestruição do mundo ocidental, nós somos pagos para isso. Obrigado, Soros, obrigado, Coach Brothers. Ótimo! De onde é que eles vêm? O que é que são? O que eles defendem? Ok. It's an act of war that took place without any consultation with Congress, any approval from Congress, any authorization from Congress. It's fascinating to see that... E esta é a parte que o Patriot Act faz o bypass. Não há cá autorização, não há cá nada. O Patriot Act tem uma diretriz. Parece que as pessoas, man... Além da jurisdição dos americanos aparentemente ser a nível da ação mundial, e como é que eu consigo dizer isto sem estar a defender o Irão? Eu só estou a dizer isto, são factos, não tirem isso da cabeça, é um facto. Desde o Patriot Act, feito pelo AIPAC e pelo think tank que nós ouvimos há bocado, pelo interesse de um Estado ilegítimo, desde o momento que tu consigas justificar que algum inimigo do teu interesse seja um terrorista que se tornou numa palavra vaga como uma escritura sagrada para a interpretação de quem lhe mais convém, tu podes assassinar e dizê-lo publicamente, justificadamente, sem qualquer tipo de repercussão. Caramba! The last couple of days, Pompeo has been spending a lot of time talking to the foreign ministers and the leaders of Saudi Arabia, the UAE, and Israel. And not until today did he actually start making phone calls to the Europeans and others. So this is something that is going to be a major point of escalation. It's a... Ouviram os players? Arábia Saudita? Porque tem sempre muito a ver com o treino dos terroristas que praticam estas ações e muitas vezes. Tipo, onde se calhar o Suleiman ia buscar alguns mercenários para trabalhar em seu proveito. União Europeia, porque vamos ser o campo de refugiados no futuro da manhã em nome do aquecimento global. Espero que a Greta Thunberg tenha muitos quartos na sua casa, porque muito obrigado pelas desculpas todas que adicionas a condicionar dentro do nosso contexto ecológico com pessoas que nem sequer te deixam andar com a cara destapada na rua. E Israel, que é passado logo ao lado, porque Israel está sempre na ponta da língua, mas nunca é dito qual é, afinal, o interesse que eles têm no meio disto tudo. Porque o silêncio deles, na minha opinião, fala mil palavras, porque é um Estado ilegítimo que opera como um sistema de secreto, de segurança, como uma CIA e como o Qassem Soleimani ia fazer concorrência para... E o cão de ataque assim o agiu. Decision that I think ultimately has made America less rather than more safe. I think that's clear from the decision by the State Department today to urge all Americans to immediately leave Iraq. Rather than ending these endless wars that Trump promised his base that he would do, he's sending more troops to the Middle East. He's doing things that is further destabilizing the Middle East and that will probably trap American servicemen and women in the Middle East for a longer period of time. Ah, a sério? Uau, mesmo. Não é por nada, porque como ouvimos no clipe anterior de um iraquiano, saiam daqui. Já, yeah, lógico. Estão a aproveitar tipo, consequências genuínas, óbvias. De, até isto é quase uma luta, tipo, nós queremos ficar aqui, não queremos ir para aí. A gente devia estar no outro lado da facção, para mal ou para bem, que dê, que se foda. Quer dizer, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, mas neste momento isto não é bom para nós. Fico bastante atónito com pessoas que às vezes dizem que isto é um alívio para a carga fiscal e cultural e de identidade e de soberania que isto traga para a Europa. Mas pronto, eu compreendo a versão, já vem aqui, porque foi gênio matar aquele gajo, porque até estava em sobreversão com o Estado iraquiano e essa propaganda também passou e então parece que é um golpe de gênio, mas a instabilidade no Médio Oriente é perpetuada e a gente não vai a lado nenhum e pronto, ok. The head of Qatar Hezbollah, Abu Mehdi al-Mohandas, was also killed in the drone strike. The New York Times reports General Soleimani had flown into Baghdad from Syria in order to urge Iranian-backed militias in Iraq to do more to stop the wave of anti-Iran protests that have swept Iraq in recent months. The militias are already accused of killing and disappearing protesters and human rights activists. The Pentagon has sent more than 14,000 U.S. troops to the region since May. The U.S. is now warning American civilians to leave Iraq immediately. The attack has sparked fear and alarm in Iraq and across the world. France's Deputy Minister for Foreign Affairs said this morning, "We are waking up in a more dangerous world," unquote. Tensions between the United States and Iran have been escalating since President Trump withdrew the U.S. from the landmark Iran nuclear deal and imposed crushing economic sanctions on Iran. In response to the assassination, protests are planned Saturday in at least 30 cities across the U.S. as part of a National Day of Action U.S. troops out of Iraq. Além de vamos montar a paranoia, por que raio é que nós devemos nos considerar culpados pela ação? Sempre a justificar algo que até o segundo comandante, quer dizer, é em que lado dessa lista é que ele estava? Porque isto é tudo personagens que eu não percebo. E o contractor continua a ser um mistério, porque esse era mais prematuro. Mas a gente já lá vai. Agora vamos ouvir a influência dos mulas em relação a esta merda toda. If the Islamic Republic decides to challenge and fight a country, it will do so unequivocally. We are strongly committed to our country's interests and our peace. We are strongly committed to the dignity of our country. We are strongly committed to the progress and greatness of our country. And if anyone threatens that, we will, without any hesitation, confront it and strike it. The targeted assassination came after members of an Iranian-backed Iraqi militia and its supporters attacked the U.S. Embassy in Baghdad and set fire to a gatehouse in response to a slew of U.S. airstrikes in Iraq and Syria that killed 24 members of the Iranian-backed Iraqi militia, Kataeb Hezbollah. These strikes were in retaliation for the killing of an American contractor in a rocket attack in Kirkuk, Iraq, a week ago. E mais uma vez, ouvimos uma menção do contractor. Este contractor foi antes da desculpa de tudo isto. Tudo faz bastante piada. Vamos ouvir um bocado do princípio outra vez. Fight a country, it will do so unequivocally. We are strongly committed to... Portanto, o Mula acaba por dar uma mensagem em nome do, digamos, da aceitação da representação no mundo ocidental do poder governativo acima, a fomentar o mesmo interesse que o contexto do gasto da CIA estava a argumentar o seu próprio inimigo e a escalar o conflito, porque é o interesse deles. E está aqui um compadrio. Daí aquela narrativa que vem de que dentro do Estado iraniano foi um favor que a América fez ter matado o Qasem Soleimani. E é verdade. Só que o problema é que no próprio Irão o governo e a religião estão divididas soberanamente em quase numa plataforma igualitária, em que a influência é aproveitada pelos mídias ocidentais para justificar um assassinato que já é dito de boca larga de um indivíduo, quando se fosse ao contrário, como nós vemos em Portugal, quando é por ciganos, ou quando é por pretos, ou quando é por etc., é absolutamente, a narrativa é completamente condicionada. E nós estamos exatamente a testemunhar a mesma coisa a um nível geopolítico, a um nível maior, mas a base continua a ser sempre a mesma. É pelo lado em que a conveniência do interesse financeiro acaba sempre por cair. Sempre. Sempre. E agora vamos ouvir como é que os mídias depois também se comportam em relação quando o script sai na narrativa para o mundo ocidental, para nós andarmos para aqui a opinar feitos malucos. Soleimani, an iconic military leader, a revered figure. Soleimani is, it's difficult to convey how revered he is. He's regarded as personally incredibly brave. The troops love him. I'm trying to think of somebody, I was thinking of De Gaulle. A brilliant man. He was the Cardinal Richelieu. He was the Machiavelli. Even many of Soleimani's enemies admitted he was a military genius. Let's assume for a minute that he was at the Baghdad airport and deserved this, okay? Let's just stipulate that. Let's just say maybe it was the right decision to take him out. But you have, in that case, right decision, wrong commander-in-chief. Então, e agora vamos passar um bocadinho. Por que isto não está a mostrar os clipes? MP4. Ok, vamos passar um bocadinho para a conclusão, por exemplo, da BBC. I've spoken now to two officials who were briefed on the intelligence that led to the strike. And what they're both saying is that the claim that there was an imminent attack that would have claimed hundreds of lives is razor thin. In fact, the intelligence showed three things. Number one, there was a pattern of travel for General Soleimani that showed that he had been in Iraq in Lebanon and in Syria, meeting with Shia proxies that are known to have a confrontational relationship with the U.S. Number two, there was chatter of a conversation between this general and the supreme leader of Iran, where the general said something on the order of, I would like to have approval for this operation. And the leader of Iran asked him to come to Tehran for consultations, basically not giving a go-ahead. And thirdly, there's been a pattern of increasing bellicosity towards U.S. Interests in the area that we saw with the attack on the walls of the embassy. But what the officials are telling me is that even though 1, 2, and 3 are worrying, it is not evidence of what we have been told, which is this imminent attack. So there was a conflation, if you like, of these three bits of evidence and a deduction that something big was planned and that the targets were American. That's right. And as one official put it, it was an illogical leap. Ou seja, foi aproveitamento, mas vamos continuar a ouvir. As I understand it, the assassination of General Soleimani was one of many... Até na Inglaterra dizem o assassinato. Esta palavra faz parte. Pronto, um assassinato. Da mesma maneira que nós nos temos que habituar aos Estados dizerem que assassinam pessoas, nós temos que nos habituar a ver portugueses serem assassinados por etnias que não podem ser identificadas. Pronto, habitua-te, é um assassinato. Isto cai em cascata, isto está tudo interligado. ...options being discussed as retaliation for the attack on an Iraqi airbase which killed an American contractor on December the 27th. E cá estamos nós, novamente, a ouvir o tal contratador, o tal representante business. Esquece a cena da embaixada, era outra coisa. Esquece! O contratador. Farto. That's right. So the discussions appear to have begun with President Trump on the 27th of December, following the strike that killed this American contractor. And at that point, he was presented what one source described to me as a menu of options, where the killing of Soleimani was basically the far out, most extreme measure that could be taken. At that point, on the 27th, the president himself did not choose that option. He chose a more moderate path, which was a strike on several bases that were linked to this Iranian-backed militia in Iraq and in the region. However, soon after that, what we saw was an attack by Iranian-backed elements on the wall of the U.S. embassy. And at that point, President Trump decided to go for this much more extreme option. Isso é uma interligação que é um bocado offset, porque os players em particular não eram conhecidos até lá. Mas vamos continuar a ouvir. And I understand that you also have information relating to what might be Iranian intentions. Following the killing of General Soleimani. This is more vague at this point, and what my sources are saying is that they're picking up chatter following a meeting of the Supreme Leader and his security chiefs, where a number of retaliatory gestures were discussed. Among the measures that were discussed were cyber attacks, attacks on American compounds. What surprised me is that one of the options was the kidnapping and execution of American citizens in Iraq and in the region. That might explain why the State Department very recently urged the evacuation of all American citizens from Iraq. I don't believe seeing that kind of advice from the U.S. Embassy since 2003-2004 is quite drastic. Isto para mim não me surpreende nada. Dentro do método americano, desde a Operation Northwoods, desde a implicação na própria guerra do Vietnã que foi subversiva através dos franceses, isto não é nada de novo. Isto não é nada de novo em termos de justificação para um conflito que não vai dar nada de ganhar a ninguém. Dá o de ganhar a alguém que tem o script na mão e está a contextualizar este conflito por interesses completamente diferentes do que nós achamos que genuinamente tem a ver com direitos humanos, têm que ser exterminados, quanto mais bombas caírem em cima deles, menos vêm para cá que é mentira. What the fuck, não? Nós não estamos a ver isto com olhos de ver. Nós não estamos a levar com esta narração como deve ser. E agora, epá, eu até tenho para aqui uns clipes do Trump. Em que, as últimas declarações do Trump. Eu agora até pareço um democrata e eu não estou a defender o Irão. O que é que eles fiquem lá, caraças? Eu quero ficar aqui. Jesus. Mas vamos lá ver uma coisa. O Trump sempre foi daqueles gajos que fala pelo pulso, não tem teleponto, não tem nada, não tem não sei o quê. Os próprios democratas estão sempre à procura de ver, caiu-lhe um pingo de baba da boca, tem um macaco no nariz, uma merda qualquer, mas eu agora vou entrar nessa onda. Porque estas últimas declarações não têm sido consistentes com aquela segurança que é chamada de arrogância, porque não gosta das políticas dele, mas agora estão a adorá-las. Hipócritas. Agora é que têm a oportunidade para tudo. Só para não falar na manobra que isto podia ser para sair do impeachment, mas isso também é um projeto impossível, que eu nem sequer quero me focar por aí. Vamos ouvir o Trump a falar de uma maneira tão... Vamos ouvir umas gafes. Vamos ouvir as gafes e depois os discursos íntegros, só para perceberem, porque se os mídias tivessem isto, quando ele está a perpetuar a sua política, usavam isto dias a fio. These historic accomplishments change... Okay, what? Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. Okay, it's not a thing said. Tem autonomia energética, vão pedir à Europa, que somos o campo de refugiados das más decisões deles para construir aquele novo império, na boa. Ok, qual é a parte que... eu prefiro o Trump em relação à Hillary 500 milhões de vezes, na boa. Mas isto é contra... O que ele acabou de dizer, eu peço... Isto é contraprodutivo para a Europa, porque nós apostamos sempre na liderança de alguém que é um ser soberano no seu próprio país. Mas quando nos falam assim desta maneira, que é quase uma ofensa à nossa própria inteligência, cultura, história, que é muito mais rica do que aqueles americanos que são o império hoje em dia, porque a gente também já o foi, a gente se esqueceu de até pensarmos pela nossa própria cabeça de vez em quando. Isto contextualizado como deve ser, isto é muito sério. Então o gajo está o quê? As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. In recent months alone, Iran has seized ships in international waters, fired an unprovoked strike on Saudi Arabia, and shot down 2 U.S. drones. Iran's hostilities substantially increased after the foolish Iran nuclear deal was signed. Vocês não notam na cadência que ele está a ler? Ele está a respirar fundo. Isto não é o típico discurso que o Trump costuma dar com a sua própria confiança. In 2013... And they were given $150 billion, not to mention $1.8 billion in cash. Instead of saying that... In cash? Porquê? Porque qualquer transação financeira entre a população quer sempre o número da AT, do número contribuinte, etc. E quanto mais eletrónico for, mas eles pagaram pelas suas operações negras in cash. Para ser anonimato. Oh, ok. Thank you to the United States. They chanted death to America. In fact, they chanted death to America the day the agreement was signed. Then Iran went on a terror spree, funded by the money from the deal. O termo terrorista é o que permite dizer assassinato impunemente. And created hell in Yemen, Syria, Lebanon, Afghanistan. Este rol de país... Temos que dizer, não, vocês, honestamente, não, vocês, honestamente, temos que dizer, vocês, ninguém vos manda ouvir, quem é que vos manda vir? Mas quem é que tem interesse naquela zona? Económico, financeiro? Andamos a brincar às guerras? andamos sempre todos a perder. Mas a gente acolhe-os, porque a Europa é um novo campo de refugiados da África e do Médio Oriente. Porreiro! Continua lá a ter a tua autonomia energética, se achas que isso é realmente uma realidade. Epá, isto não é coeso. Isto não é coeso com o que devia ser. O que o Trump prometeu. Desculpem. Eu não estou a defender o Irão. O que é que eles fiquem lá? O Trump é que quer também ficar tão lá que anda a chutar o lixo para cá. Não. E a Merkel não ajuda. E o Bruxelas não ajuda. Eu não sei o que é melhor para o mundo. Mas também não posso bater palmas a isto. Foda-se. And Iraq. The missiles fired last night at us and our allies were paid for with the funds made available by the last administration. The regime... Ele acabou de falar do ataque à base, que não estava lá ninguém, porque obviamente tens uma base, não está lá ninguém. What the fuck? E pede logo algum tipo de compensação financeira para ter mais budget para continuar a perpetuar isto. Isto é um espetáculo. Isto... A vida humana que é omitida resume-se logo a apoio financeiro. Lindo! Our allies were paid for with the funds made available by the last administration. The regime also greatly tightened the reins on their own country, even recently killing 1,500 people at the many protests that are taking place all throughout Iran. The very defective JCPOA expires shortly anyway and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Só a Arábia Saudita é que o pode ter, aparentemente. Mas vamos continuar a ouvir coisas que tipo, what? Epá, porque o engraçado é que muito analista político podia pegar nestas merdas que andaram há 6 ou 7 anos a ostracizar as políticas do Trump. E agora estão em concordância, não criticam. Agora é que a porta está aberta, agora é que genuinamente está a hipocrisia exposta. Só que a hipocrisia, para ser apontada ao dedo, tem que ser apontado o dedo àquele Estado ilegítimo que ninguém interessa em apontar o dedo porque são os patrões que lhes pagam a conta. Foda-se. E lá estamos nós a viver na puta da hipocrisia. Porque o Trump também é esperto o suficiente para não querer acabar como o JFK, não é? Decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. O top terrorist? Top, mas onde é que este gajo estava há 2 semanas? Mas alguém sabe, alguém andava a twittar sobre este gajo há 2 semanas? Eu fico maluco, meu. Isto é bullshit. Isto é completamente bullshit. Bullshit. Absolutamente bullshit. Mesmo que o Trump ganhe o mais que é garantido o segundo mandato, isto é bullshit. Isto é um jogo que tu tens que jogar se não perdes a tua vida mesmo como presidente, porque por mais que a autoridade que o mundo ache sobre ti, tu não tens autoridade nenhuma. O complexo militar industrial americano, o comércio de armas, tudo. O Estado de Israel, os senadores, as forças subversivas que imperam dentro do Senado americano, não! A gente já lá vai! A gente já lá vai, mas isto não tem consistência. Temos que admitir, temos que ser honestos intelectualmente, dentro das nossas cabeças. Isto não faz sentido. Isto não ajuda a Europa. Nada! E nós, feitos estúpidos, Portugal, a nossa sorte em Portugal é que nós temos meios de subsistência e de subsídios tão fracos que os próprios migrantes querem-se poucas putas daqui para fora. Isto não rende. Isto não rende nem sequer um português que trabalha como ao caralho e os nossos impostos vão parar a financiar estas guerras indiretamente. Não tenho ilusões nenhumas. E mesmo os nossos líderes estão sempre a dar beijinhos à bandeira de Israel. Foda-se. Os Bolsonaros e os Trumps e o caralho. Man, estes... What the fuck, meu? Isto não rende. Isto só rende para alguém que não rende. Para nós, não dá, não vale a pena. Eu fico tão atónito com... A Europa está a ser transformada num campo de refugiados africanos. Ponto final. E as redes de Auschwitz, segundo o mito, foram transformadas em vivendas que tu perdeste o direito em habitar nelas, apesar de as teres construído. Não vale a pena. Não batam, foda-se. Não há palmas a bater para nenhum lado. Não há palmas a bater para nenhum lado. Isto é mau para todos. Isto é mau. E vamos ouvir o resto. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities. He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. He fueled bloody civil wars all across the region. He viciously wounded and murdered thousands of U.S. troops, including the planting of roadside bombs that maim and dismember their victims. Soleimani directed the recent attacks on U.S. personnel in Iraq that badly wounded four service members and killed one American, and he orchestrated the violent assault. O tal americano que matou é o contratador. Eu não ouvi a notícia. Vocês ouviram a notícia quando foram estes ataques? Que estupidez! Que estupidez! Desculpem, eu pensava que isto tinha parado de gravar. Epá, isto é uma adequação argumental. Epá, e como é que eu consigo estar a falar nestas merdas sem estar a dizer que estou a defender o Irão? É que tentem perceber, defender a outra facção. Isto são tempos confusos. Estar a defender a outra facção está a dizer que as pessoas que a gente aplaude em serem bombardeadas vão ser os teus vizinhos e tu vais pagar por eles. Como é que não dá para compreender essa merda? Como é que eu posso aplaudir, seja lá o que for? Isto está abominável. Isto não está bipolar. Isto não é um assunto tão simples como parece. Isto tem um certo, meu Deus. E o próprio Trump está a falar de uma forma tão robótica, parece que está a ler do teleponto para a perpetuação da sua própria segunda volta como um homem de negócios que sabe que tem que se pôr de joelhos perante a opinião pública do mundo ocidental para perpetuar algo que a Europa vai pagar as consequências. A Europa vai pagar as consequências. Nós somos a Europa. Nós vamos pagar as consequências do aplauso que nós estamos a dar a esta merda. E eu não sei qual é a melhor resposta, mas eu só sei que tem calma lá com a tua resposta. Isto não é bom para ninguém. Essa é a resposta. Neste momento, não é bom para ninguém. Isto não é bom para ninguém. É tão casual como nós estarmos preocupados com a migração mexicana que está a vir para cá. Não, isso é problema dos americanos. Os americanos é que estão a fazer problemas no Médio Oriente e em África para trazer toda a gente para destruir a Europa. Mas que raio de projeto é este? Ora, os americanos estão-se a foder. A Europa está-se a foder. Os maus da fita continuam a bater o pé perante a sua soberania. Para onde é que eu vou? Eu não sei. E depois temos a China e temos várias implicações, porque a China é um aliado natural dos russos, a Rússia é um aliado natural dos iranianos, o próprio míssil que abateu o avião era de fabrico russo. Quer dizer, quem é que vai ficar a ganhar com isto? Mas quem é que vai ficar a ganhar com isto? Vocês já se perguntaram a vocês próprios quem é que vai ficar a ganhar com isto? Desde o dia 11 de setembro de 2001, ninguém está a ganhar com isto. Isto já vem de antes do 11 de setembro. Isto vem de há muito tempo. Isto vem desde 1948. Isto vem desde 1962. Isto vem de vários... Isto é uma batalha, não é uma guerra. Isto é só uma batalha. É só uma batalha. Quando a guerra ficar vencida, tu não estás cá vivo para testemunhar a vitória. Esquece. Bate palmas a quem tu quiseres. Estamos fodidos. Ser cidadão honesto é perpetuar a nossa própria autodestruição. É o dilema em que nós estamos. Nós queremos fazer o melhor que podemos da nossa vida, queremos ser cumpridores, queremos ser honestos, queremos ser, seja lá o que for, e cada passo que damos em frente, isto é genial. Nós estamos a pagar pela nossa própria autodestruição. É a tentação do socialismo. Caga nisso, esquece, para. Para de estudar, para de ganhar, para de pagar. Usufrui. Põe-te do outro lado. Ser parasita. Parasitar é que está a dar. O problema é que a gente sabe que parasitar não dá para nada. Parasitar-se quem? Tem que haver um hospedeiro, senão o parasita não vive. Há mais parasitas que hospedeiros. E estamos aqui a viver no status quo e etc. Mas pronto. Só arrematar este clipe. On the US Embassy in Baghdad. In recent days he was planning new attacks on American targets, but we stopped him. Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. Ah, tá. Isto é um clichê cultural que existe nos Estados Unidos. O pai Bush podia ter matado o Saddam, o Clinton podia ter matado o Obama e o Trump aproveitou e matou este gajo que ninguém conhecia. Porque até os outros personagens, os outros presidentes, toda a gente sabe quem é. Agora este gajo, há duas semanas atrás, quem é este gajo? Este gajo não fazia impressão. Eu agora vou ter que recuar. Eu vou ter que rematar isto. Epá, não, ok, vamos passar para a parte do avião e depois vamos concluir, porque eu sei que isto está a durar já tempo demais. Portanto, notícia inicial do avião, só para fazer um update, antes de concluir esta semana. Just hours after those missile attacks, a passenger plane crashed in Iran, killing all 176 people on board. A Ukrainian jet, a Boeing 737, going down shortly after takeoff, and an investigation is underway. ABC's James Longman has the very latest. Good morning, James. Yeah, good morning, Michael. It really is a catastrophic scene in Tehran this morning. More than 170 people dying in a plane crash there overnight. You can see lumps of the burning wreckage scattered by the Boeing 737 passenger jet. It had just left Iran, bound for Ukraine, possibly catching fire shortly after takeoff. There were no Americans on board, but among the 176 victims are at least 82 Iranians and 63 Canadians. Investigators are scouring fields of smoldering debris near the airport where it came down. They've retrieved a black box, but as yet, they haven't announced a cause. Initially, the Ukrainian embassy in Iran blamed a mechanical failure, but their government retracted that statement, although they do now see wreckage scattered by the Boeing 737 passenger jet. It had just left Iran, bound for Ukraine, possibly catching fire shortly after takeoff. Desculpem, eu interrompi este clipe enquanto estava à procura de uma máscara, etc. Mas este é o primeiro clipe disso, este voo, que ainda ontem o Justin Trudeau, tipo, deu um perdão e um aval pelo que o mundo tem a perder, porque o Canadá está envolvido, mas não está disseminado nos seus interesses em relação ao que está a acontecer. 63 canadianos, 82 iranianos. Porque é só este pormenorzinho que parece que não é muito evidenciado, porque se tivermos que democraticamente evidenciar uma maioria do avião, da tragédia que aconteceu do avião que foi abatido por engano, por causa da escalada da tensão, em que qualquer coisa se torna um objeto de guerra, e o voo da Pan Am foi atribuído ao Gaddafi, foi um submarino americano, etc. Mas há países que podem abater aviões em exercício, e há outros que não, mesmo devido à tensão e às bases que têm à volta do país. E como é que eu consigo dizer isto sem dizer que estou a defender o Irão, caramba? Jesus! Mas pronto, vamos ouvir com atenção estes números. Estes números têm que ser ouvidos com atenção, porque isto é daquelas coisas que só saem no princípio. Dying in a plane crash there overnight. You can see lumps of the burning wreckage scattered by the Boeing 737 passenger jet. It had just left Iran, bound for Ukraine, possibly catching fire shortly after takeoff. There were no Americans on board, but among the 176 victims are at least 82 Iranians and 63 Canadians. Investigators are scouring fields of smoldering debris near the airport where it came down. They've retrieved a black box, but as yet, they haven't announced a cause. Initially, the Ukrainian embassy in Iran blamed a mechanical failure, but their government retracted that statement, although they do now say they're not considering any pilot error. Flight radar shows the plane never made it above 8,000 feet, and it was delayed for almost an hour before leaving. Now, Ukrainian International Airlines say the plane last had a maintenance check on Monday, and they've suspended all flights to Tehran indefinitely. There's now actually a growing list of airlines now avoiding Iranian and Iraqi airspace as a result. Now, all this happened, as you say, about 3.5 hours after Iran launched its missiles on those U.S. bases in Iraq. And as yet, no one has established a connection. The Iranians have denied involvement, but they're refusing to hand over the black box to Boeing, which is, of course, a U.S. company. One major scenario not yet ruled out: could this plane have been shot out of the sky accidentally? This is already an extraordinarily tense time in the Middle East, and it's now been made all the more complex. E pronto, e nós ouvimos aqui que a maioria dos passageiros que viajavam naquele avião eram iranianos. Alguém ouviu isso? Alguém ouviu isso? Não, o Trudeau é que teve que vir dar o Trudeau, o socialista, o blackface, o hipócrita, o defensor de toda esta gente que agora o Trump se virou contra porque financiam de alguma maneira a facção da invasão, enfim, de transformar a Europa num campo de refugiados, porque isto são estratégias simplesmente económicas. Epá, então, isto, 83 iranianos, 82 e 63 canadenses, mas os canadenses é que se pronunciam, os iranianos não. Quer dizer, alguém ouviu alguma coisa? Não, mas pronto, porque não ajuda nada à narrativa. Alguém estar com um happy trigger, como os americanos passaram muito tempo e os israelitas nem sequer se fala, de terem um happy trigger para causarem isto, mas pronto, agora vamos ouvir outro clipe, só para justificar um bocadinho, porque isto foi muito em cima da hora. O script ainda não estava na mesa. I did speak to the FAA moments ago. They said 3 hours before that Boeing aircraft went down, okay, they issued an indefinite ban on all U.S. carriers flying over Iran, Iraq, the Persian Gulf, and the Gulf of Oman. Translation, those are the waters between Iran and Saudi Arabia. There was a concern about U.S. or any passenger being a target, but also misidentification of a plane. Could it be something else? Portanto, 3 horas depois é que foi feita a restrição de voos aéreos em cima do território, porque o Irão já tinha as suas medidas à brava. E a Arábia Saudita lá vem novamente. Lá vem novamente os irmãos Saúde, a maioria dos pilotos que foram contra as torres. Lá vêm eles novamente à baila, mas ninguém se queixa da porcaria da Arábia Saudita. Ninguém se queixa de Israel. Ninguém se queixa da conveniência que isto está a acontecer com. Tudo bem, tudo bem. Então vamos mesmo recuar ao 11 de setembro e vamos ouvir um bocado, vamos começar pelo princípio. Vamos começar pelo Zbigniew Brzezinski. Zionista, grande estratega, the world is a chessboard, a filha continua a ter a sua influência no Senado. O legado dele está em pé, não com o impacto que ele tinha, mas, por exemplo, vamos ouvir, do ponto de vista de um zionista em 2008, dentro do contexto geopolítico que estava a acontecer no mundo, o papel do Irão, a importância do Irão e a destruição que importava mesmo dentro da instabilização do Médio Oriente, em termos estratégicos. Para isto que nós estamos a testemunhar, caramba. Onde é que está? 2008, antes de ele ter morrido. We can certainly take another look at some recent historical experience. After 9/11, we decided to go into Afghanistan for obvious reasons, to eliminate Al-Qaeda. Which country was close to being most helpful to us when we undertook that task? Iran. Mm-hmm. This is completely ignored in any public discussion of Iran, which is consistently painted as a menacing enemy of the United States. They're no friends of ours. I have no illusions about that. But because of their own national interest, they chose to be helpful to us in Afghanistan in a very significant way. Why shouldn't they be helpful to us in Iraq? They have mixed interests. They don't like the Iraqis, Sunni Arabs, previous rivals, but at the same time, they don't like our presence there. Mm-hmm. I think we could discuss some arrangements in which perhaps, emphasize perhaps in capital letters, we could reach some understanding. Mm-hmm. But we'll never know the answer to that possibility unless we try. But there certainly is some communality of interest here in a stable Middle East. And let me add one more dimension, which should be of importance to most Americans. We are in the midst of a growing energy crunch. Have we spent any time publicly discussing what would be the consequences for energy of an American-Iranian accommodation? What would happen to the price of oil if there was this dramatic increase in Iranian flows? What would happen to the objective of energy diversity for Europe if Iranian oil and gas would flow through Turkey to Europe? These are strategic interests of ours, which are being completely ignored in a kind of blind antagonism or it is self-perpetuating. Zbigniew Brzezinski, o maior estratega, The World is a Chessboard. O livro dele, incrível, a premonição dele dentro dos interesses económicos que eram, já na altura, em 2008, mas obviamente que o mundo muda um bocado a sua própria dinâmica, mas para nós percebermos a dinâmica, para nós percebermos os players, eu vou concluir por aqui este remate de uma semana numa análise do Irão. E eu vou recuar até ao West Clark 7. O West Clark 7 faz parte do meu pacote do resumo do 11 de setembro que nunca aconteceu, que para mim continua a ser o dia que a Terceira Guerra Mundial começou e que a Europa começou a sua transformação lenta num campo de refugiados e que a América começou o seu imperialismo em independência energética, depois do que nós ouvimos, de que tudo não passa de um negócio, de que a China e a Rússia como aliados no Médio Oriente, a Síria e a antecipação de Israel a querer invadir o Irão a mando da América, foi completamente um ato de desespero por causa da frustração da estratégia na Síria, na minha opinião, pronto. Vamos andar para trás, vamos até o 11 de setembro, vamos até ao Patriot Act, vamos até ao APEC, vamos até ao PNAC, vamos até ao Rumsfeld, que enterrou o Saddam Hussein, vamos até ao Dick Cheney, que já trabalhava junto do pai Bush, vamos até essa gente toda e vamos ouvir um testemunho no Senado americano, que foi ignorado até nas atas do relatório do 11 de setembro oficial, que traz um bocado, na minha opinião, o início da Terceira Guerra Mundial, autenticamente, isto é a versão clichê do vídeo que podem encontrar no YouTube, na boa. Isto é uma conclusão que eu havia de usar no meu podcast do 11 de setembro. Isto é algo que tem, neste momento, 17 ou 18 anos. Façam vocês as contas, não me apetece. Divirtam-se com este testemunho na Casa Branca, no tempo do Bush filho, Júnior, em relação ao que vinha pela calha abaixo, que nós estamos a discutir neste momento como se fosse um ato isolado, que tira um bocado a perspectiva a toda a gente, na minha opinião. Seven countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran. Ok. A parte da Somália, para mim é um bocado, tem uma implicância em termos geograficamente políticos e em termos religiosos. Porque há muitos somalis, apesar de alegarem ter a Arca da Aliança, aqueles Schwarzes que foram corridos de volta para a terra deles no Estado Ilegítimo de Israel, consideram-se os primeiros deuses do mundo. Aqueles pretos, não pode ser. Não sou eu que estou a dizer esse termo, é assim, os Schwarzes, não dá. Porque os Ashkenazis que vieram lá de cima é que trouxeram uma influência daquela que muita gente defende cá, com o fervorosismo da Cabala e da Tora, para fazer com que este Estado ilegítimo se continue justificado em relação a várias influências económico-sociais e políticas por este mundo fora, mediaticamente falando, a narrativa. Isto pode ter sido muito breve, pode ter ficado muito subentendido, mas eu felizmente até descobri um clipe, às vezes o tempo até dá uma entrevista sobre a sua própria autobiografia do Wes Clark, a novamente dar a sua perspectiva em relação àquelas afirmações que foi um testemunho perante o Congresso a colher informação para o relatório do 11 de setembro, que não foi incluído no relatório oficial por conveniência, na minha opinião. Vamos ouvir ele próprio, este senador americano, a dar a sua própria opinião em que subentendidamente os players estão no sítio. E nós ouvimos já o oleoduto pela Turquia, o assassinato, a concorrência, que é em particular. Eu não defendo o Estado do Irão, mas também não defendo a Europa ser o campo de refugiados da autonomia energética americana, porque assim também não vale. É por aqui que eu estou neste momento. E se este clipe não está subentendido entre as linhas, porque este senador é inteligente para manter a sua carreira, Wes Clark, este muita gente eu sei que não ouviu, subentendidamente quem é o poder que está nas entrelinhas, caramba. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later, I saw the same officer, I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh sir, he says, it's worse than that. He pulled up a piece of paper off his desk, he said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office, it says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. And I realized then it came back to me. These people took over control of the power of the United States of America. These people. Quem é o these people? Os think tanks, o APEC, o PNAC, fizeram o Patriot Act pós 11 de setembro. Querem pôr o dedo. Eu vou rebobinar um bocadinho para tomarem mesmo atenção. Eu sei que quem ouve não precisa, mas eu vou fazer. O que é que se lixe? Isto é a premise da questão que não tem interesse comum a nenhum de nós com a Merkel a fazer a gestão europeia e a servir de intermediária com o PCE e nós termos um Mário Centeno assente no nosso Parlamento. Isto é tudo. We attacked Iraq. We're still going to attack Iraq. He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, seven countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001 he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991 he was the Under Secretary of Defense for Policy. It's the number three position in the Pentagon. So I called him up there, he was available, and he brought me in, and I said to Paul, I said, and this is 1991, I said, Mr. Secretary, you must be pretty happy with the performance of the troops in Desert Storm. And he said, well, yeah, he said, but not really, he said, because the truth is we should have gotten rid of Saddam Hussein, and we didn't. He said, but one thing we did learn, he said, we learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes, Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries? And, I, you know, my mind was spinning. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. E pronto, eu não sei mais o que é que eu ia dizer. Isto é a minha análise com uma semana. Esta é a conclusão com mais 17 anos. Meu Deus, ainda não notaram mileniais? Jesus. Vá lá, meu. É isto. Vais pagar mais na bomba. Vais pagar mais pela casa do outro. Deixa-te ilusões. Para de bater palmas. Isto não ajuda ninguém. Não precisas defender o Irão. Tem calma. Quando defendes os Estados Unidos, não é bem isso que tu estás a defender. Isto já vem de trás. Isto já vem de há muito tempo. Isto já vem antes de tu teres próprio nascido. De eu próprio. Sei lá o que é que ando para aqui a fazer. Mas é isto. Isto é o que eu tenho testemunhado dentro do meu tempo de vida. Tudo está sob esteroides no timeline geopolítico. Os globalistas estão com pressa. Os avós e os bisavós já morreram. Aqueles que tinham a paciência para te enganar como deve ser. Calma. Isto é tão flagrante. Não pode ser. Não pode ser. Fica aqui a minha análise sobre a Terceira Guerra Mundial. Que acaba em nada. Mas lembrem-se que isto não começou agora. É só isto que eu quero implementar. Não começou agora. O republicano, não o democrata, o republicano do John McCain só patrocinava isso. E eu só posso acabar este checkmate geopolítico, se ainda ninguém o percebeu. E quem sou eu para dizer que o sei explicar a vocês? Mas basicamente, para o bem de algo, de um império, que é um Estado ilegítimo, nem sequer é país que tenha legitimidade para o ser, que usa um contra-ataque em modos geopolíticos, que escraviza a própria União Europeia, porque tem a supremacia nos mercados financeiros por causa do jogo que é inventado pelas pessoas que querem o seu grande projeto israelita a ser o seu próximo império, mesmo dentro do mercado chinês, que opera com aquele dinheiro inventado a juros, por isso tem tudo na mão. Eu despeço-me neste podcast com bom, bom, bom, bom, bom, Iran. Bom, bom, bom, bom, bom, Iran.